meuscds.com. É o novo sucesso aí! Aí sai a roda! Estoura, menino! Tira a seta! Galanteado, louco de papo, fui chegando perto. Não demorou muito e a gente ligou. Falei que era empresário, tinha uma raluz. Pra minhas mentiras, ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de pinhão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes, ela se amarrou. E no final da festa, pedi uma prova de amor. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama, ama no meu xeré. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho uma mulher, não tenho caminhonete. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama, ama no meu xeré. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho uma mulher. Ela se amarrou. E no final da festa pedi uma prova de amor. Piri, piri, piri, piri, yes. Para de vago, Barreto. Joyce Bosch.